Satan move. Pick a crew, it's time to show and prove. When I step on a club scene, body drop, you know what's up, mean. Fly girls, cutie pie, booty thighs, the size attract my eyes. give you a number, call from the love and make it up to the currency. It's getting out of here, trying to imitate, so when you're gonna invite me up to your room for something to happen, a little up and in between, no way. So you wonder why you send me on a high, you might take it seriously. I'll give you a number, call from the love and make it up to the currency. It's getting out of here, trying to imitate, so when you're gonna invite me up to your room for something to happen, a little up and in between, no way. He's acting shy, looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now hold on a minute before we go much further. Give me a dime so I can phone my mother and catch a cab to his high-rise apartment. At last he can tell exactly what his heart. Chili Peppers, By The Way, Lee Merrill, To Go Crazy, Hathaway, Rock My Heart, Rick Astley, Take Me To Your Heart. E começamos o Flash House de hoje com Real McCoy, Another Night. É, o primeiro bloco tá aí anunciado. O segundo tá bacana pra caramba também, eu posso garantir. Se eu fosse você, eu não sairia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. Todos nós temos dores, dificuldades, tristezas. Muitos de nós, o luto.

Jackson's Five, Dance Machine. Telinha, né? Ainda James Brown, I Feel Good. Olha só como é que terminou o segundo bloco do Fresh House de hoje, que também teve L.A. Mood, Olê, Olê, Olê, Magic Marmalade, Let's Dance e Utrana T, Free. Começamos o segundo bloco com Tears for Fears, Pale Shelter. É, eu espero pra caramba que vocês tenham gostado da edição do Flash House de hoje, que fica por aqui. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Eu sou. 7-6. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores, etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et la grande beauté perdue sur ton pouce et la peau. Je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je te sens au loin, chasser mon souvenir. Sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. the heart.